paz. Hoje eu acordei, o vento não soprava, a mente estava mil com mil levadas. Então lembrei, pensei conscientemente que a nossa rima captura várias mentes. De mente em mente, skateboard vai pra frente, a adrenalina que percorre é diferente. Se de repente for preciso eu vou falar que a luz divina te renova e faz curar. Chega de palma do vinil, vamos riscar. Mas se errar, vacilar, fraquejar, não, não tenha medo. Eu sou streeter, eu conheci o pesadelo e a regressão. Sobe, desce, cruza o oceano, a miliano, a propaganda fere os manos. Vários fulanos, tento a sorte na calada. Esquece a humildade, a união e a voz armada. É assim mesmo, pé de break só dá milha. Nossa banca é o contrário, skateboard é incentivo. Vivo que não cansa e não para de rimar. O maluquinho nem dá olho e só quer incrementar. Tô com meus manos e é isto que eu quero. Chega mais fator moral, a reação pra formar o elo da corrente. Vê se me entende, gemente em mente. O skateboard vai pra frente, um, dois, vai pra frente. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, vista a camisa da perifa. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, longe da zica. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, vista a camisa da perifa. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, longe da zica. Longe da zica, mas um guerreiro manda rima. De que city? Milícia, a nova liga da justiça. Veio pra pirar a cabeça de quem se identifica. Porque nas antigas truta, nós éramos tirados por andar de calça larga, skate por todo lado. E eu tô ligado, isso era em 87. A manobra era o slide, meu shape ruim moleque. Ha, não tinha back, só depois que veio fresh. Quem é, é, quem é, nunca se esquece. Aí DJ Kleber, regula o pitch. A pista se acabou, mas aquilo era prestígio. Quem foi que disse que rimar não é cultura? Todo dia no farol sempre tem um na captura. Na fissura da mistura, isso é fome versus cultura. Aí sangue bom, saia da mira. Faça parte da família, esqueça o que te prejudica. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, vista a camisa da perifa. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, longe da zica. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, vista a camisa da perifa. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, longe da zica. Só quem pratica sabe quanto vale a vida. Pros invejosos, traíras, eu bato o olho e subo a guia. Sim, olho pra frente porque o capote ensina a gente. O equilíbrio fundamental acelera nossa mente. Em ordem crescente, vários erros superei. Mas não olho pra trás pra ver os shapes que quebrei. Eu sei que Deus está presente aqui, favela errei. Lembrei do que vi e como sobrevivi. E aí meus truta da pista de Itaí. Hoje a negadinha vê os vídeos da DC. Mas naquele tempo eram os vídeos da Plan B. Eu vou subir essa ladeira. Estriteiro que é estriteiro, dá um rolê lá no Moreira. Porra, a vida inteira tem doidão que tá no corre. Aqui é diferente, Spine, Fanbox. É só um toque pra você que tá na fita. Ha, um, dois, longe da zica. Longe da zica. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, vista a camisa da perifa. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, longe da zica. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, vista a camisa da perifa. Um, dois, veja só como é que fica. É tipo assim, longe da zica.